Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, estimados ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Este programa vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Tem como destino trazer até si o melhor da música nas suas mais diversas vertentes. Por exemplo, à terça-feira trazemos-lhe música que, apesar de ser cantada, ou melhor, pelo facto de não ser cantada nas línguas habituais, aqui vimos em Portugal, português, inglês, quanto muito português do Brasil, como não são cantadas nestas línguas, não têm penetração alguma no mercado português. Por exemplo, música russa, música francesa, enfim. Mas é uma das nossas vertentes. À quinta-feira trazemos, por exemplo, música que, apesar de ser de qualidade, não é assim muito conhecida, ou melhor, os intérpretes já são conhecidos, as músicas é que não. Ou versões, ou músicas, enfim. De certa forma até um pouco curiosidades, não é? E à sexta-feira os principais hits de dança dos anos 90. É por aí que ficamos. À quarta-feira, como por exemplo hoje, trazemos-lhe um artista. É verdade. Dedicamos o tempo do nosso programa a um artista ou uma banda, que por acaso é o caso de hoje. Os Crowded House, nascidos em Melbourne, na Austrália. Eles cresceram ou fundaram em 1985 e ainda hoje, 25 anos depois, estão presentes. É verdade. Os Crowded House, que tiveram uma pequena paragem, mas, aliás, eles tiveram pequenas paragens, mas nunca deixaram, no fundo, nunca deixaram os palcos, nunca deixaram de lançar até novos trabalhos discográficos, como por exemplo o de Afterglow, que é o primeiro trabalho discográfico ao qual vamos buscar I Am In Love, a música que vai abrir o nosso programa. Esta é a primeira música, então, do álbum de 1999, Afterglow. Logo depois, vai o ouvinte poder escutar Dr. Livingston, uma música também retirada do mesmo trabalho discográfico. E assim lhe apresento, então, os dois primeiros temas do nosso Musicália. Daqui a pouco vamos fazer uma viagem até ao álbum Crowded House, de 1986, para de lá também ouvirmos dois temas. Por agora, vamos mesmo ficar por este álbum de 1999, com estes dois temas que acabei, então, de lhe apresentar. I Am In Love e depois Dr. Livingston. sail down the river, fight the mosquitoes that lie in the swamp. White smoke, cover the jungle, see Dr. Livingston land with a thumb. Down where the sad billows gather, young women weep for their dying babies. I am a white man in Africa. If I were to stay here, there'd be no one to save me. I hear the drums, I know it's urgent. I hear survival in his hands. Switch to record, I get the picture. Like a storm, young girl, eyes full of promise, carry the baby and keeping it warm. Down where the sad billows gather, young men go down on their knees. I am a white man in Africa, with more than just my de volta ao nosso musical e acabamos de escutar dois temas, então I Am In Love e depois Dr. Livingston, retirados ambos do álbum Afterglow, lançado em 1999. E por falar em álbuns, vamos trazer aqui também a discografia completa destes senhores, que até agora lançaram 9 trabalhos, 9 álbuns. O primeiro chama-se precisamente Crowded House e foi lançado em 1986, também já lá vamos, e em 1988 é lançado Temple of Low Man. Body Face foi lançado em 1991 e Together Alone foi lançado em 1993. Recording Dream foi, no fundo, um best-of da banda, foi lançado em 1996 e assinalou uma pequena paragem do grupo, que voltaria apenas 3 anos depois com Afterglow, lançado em 1999. Só voltariam a lançar trabalhos em 2006, Farewell to the World, aliás, um disco duplo com um concerto, e em 2007, Time on Earth. Em 2010 lançaram um álbum Intrigar, que foi lançado há muito pouco tempo, há coisa de 3, 4 meses. Nós também vamos ouvi-lo aqui hoje no nosso Musicada. Vamos de lá retirar duas músicas. Mas antes, vamos ao tal álbum de 1986, o álbum que também tem o mesmo nome da banda, Crowded House. Vamos daqui retirar dois temas, Mean to Me, o primeiro, e o segundo tema chama-se Carrie Carrie. É um tema também que marcou, no fundo, a carreira dos Crowded House. Fizeram sucesso com ele e são os dois temas que eu escolhi para escutarmos já de seguida. Quando eu voltar, será para lhe trazer mais algumas informações, também as minhas despedidas e mais dois temas. Um deles será já o tema de um dos temas do novo trabalho Intrigar. Vamos ouvi-lo daqui a pouco. Por agora, ficamos então com Mean to Me e Care Care, músicas do álbum Crowded House, lançado em 1986. Foi o primeiro da banda de Melbourne. She came all the way from America. She had a blind date with destiny. And the sound of the hour motor had a truly sacred ring. Now her parents are divorced and her friends committing suicide. I cannot escape. On a wave, then I made the draw. I was lying in a cave in the solid rock. I was feeling pretty brave till the lights went off. Sleep by no means comes too soon. Chegar ao final da nossa emissão, mas gostaria antes de terminar de vos dizer o nome dos integrantes deste mítico grupo de pop rock à escala planetária. Neil Finn e Nick Simer são os principais, ambos são guitarristas e vocalistas. Mark Hart também está na banda e Matt Sarod, também outro dos integrantes. São quatro no total. Paul Esther já não integra a banda porque entretanto faleceu. E Tim Finn, parente de Neil Finn, e Craig Oper já deixaram a banda por opção. Mas para ser mais preciso, vou-lhe dizer, porque tenho essa informação aqui à minha frente, Neil Finn é vocalista e guitarrista da banda, tal como, aliás, Nick Simon não é vocalista, é só guitarrista, se Nick está correto, há pouco dei-lhe a informação errada. Mark Hart é guitarrista e pianista e Matt Sarod está na bateria. E é assim que terminamos a nossa emissão, ouvindo Don't Dream It's Over, música que também foi lançada juntamente com o álbum Crowded House de 1986. É deste álbum que se retiram os maiores sucessos do grupo, que entretanto viu-se em 2006 com um regresso em grande, com casa cheia, no concerto que gravaram. E depois vamos ouvir do álbum Intrigar o tema Inside Out. Sou sincero, era para ser outro Saturday Night, só que a nossa faixa do CD, por acidente, está algo danificada. Infelizmente não será então possível reproduzi-la. Mas chama-se Saturday Night e é então do álbum Intrigar. É um grande disco para quem gosta dos Crowded House, para quem gosta de um rock diferente daquilo que é o rock diário, digamos assim, ou o rock mais comercial. Os Crowded House fogem muito e muito bem desse estigma e desse género. Vamos então ficar com Inside Out, música dos Crowded House, para encerrar a emissão de hoje de Musical. Emissão número 90, para esta tarde de 20, ou para esta noite já, de 29 de setembro de 2010. Foi um prazer estar convosco. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Noite Entre Todos. Fique bem e até amanhã. Tell you to the paper cup. But there's